A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos fazer o sétimo estudo, na verdade com a introdução, o oitavo, né? Introdução e sete capítulos. Hoje, sobre santidade bíblica, compartilhando com você sobre a segurança. Não tenho palavras para agradecer a cada dia o retorno, até as perguntas que têm sido feitas, os questionamentos, procurando entender mais sobre o assunto, ligações. Não tenho realmente como agradecer. Nós temos muitos estudos já sobre liderança. E muitos estudos técnicos, práticos, alguns livros bíblicos. Então, muita coisa boa que Deus colocou em nossas mãos, nas suas mãos. Mas esse sobre santidade bíblica, de fato, tem superado os outros em termos de repercussão para a vida dos irmãos, das irmãs. E nós nos alegramos muito com isso, na certeza de que Deus está gerando algo muito especial no coração de todos nós. Queridos, o sétimo capítulo do livro Santidade, em português vem com o versículo Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, John Charles Rale, bispo de Liverpool, na Inglaterra, em 1880, antes ministro do Evangelho durante 40 anos. E é nesse material que nós estamos nos baseando para tudo, tanto na ordem dos capítulos, quanto nos itens, quanto nos textos bíblicos, o texto corrente. Na verdade, estamos fazendo, apresentando para você um resumo desse livro que marcou e marca, está marcando novamente a minha vida, e eu tenho certeza que está marcando a vida de muita gente. Quero compartilhar hoje com vocês sobre segurança. Estamos encerrando, irmãos. O próximo estudo encerra com esse material e vou guardar para sempre a alegria de ter compartilhado algo que tem causado tanta repercussão na vida dos irmãos, das irmãs. Diz assim um texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, irmãs, Paulo olhando em três direções nesse texto, para baixo, para trás e para adiante. Ele olhou para baixo, para a sepultura, e fê-lo sem temor. Ouçamos o que ele tem a dizer sobre isso. Estou sendo já oferecido por libação. Todos os preparativos já foram feitos, agora resta-me somente receber o golpe mortal e então tudo terá terminado. E o tempo da minha partida é chegado. É isso que Paulo está dizendo Para quem não sabe, é um texto dirigido a líderes, mas aberto a todos e todas. Então, para quem não sabe, Paulo foi decapitado. Essa foi a consequência de um lindo ministério apostólico e, ao encerrar o seu lindo ministério apostólico, esse encerramento se deu com uma decapitação. E Paulo, já antevendo esse momento, instantes depois disso iria acontecer, momentos depois, então ele olha para baixo já para a sepultura e diz assim: estou vendo tudo, mas não tenho medo. Ouçamos-lo novamente. Paulo olhou para trás também, para a sua vida ministerial. Ele diz assim: combati. Está olhando já para o passado, né? Já para o pretérito. Combati o bom combate. Com essas palavras, ele falou como um soldado. Combati naquela boa guerra contra o mundo, a carne e o diabo, da qual muitos retrocedem querendo evitá-la. E ele diz também: completei a carreira. E agora finalmente já posso divisar o meu alvo. Guardei a fé. Com essas palavras, fala como um mordomo. Conservei puro aquele glorioso evangelho que foi posto ao meu encargo. Não misturei com as tradições humanas e nem alterei a sua simplicidade com as minhas próprias invenções e nem permiti que outros o adulterassem, sem oferecer-lhes resistência frontal. Como soldado, como atleta e como mordomo, Paulo parecia estar dizendo: não estou envergonhado. Ouçamos também o apóstolo Paulo, outra vez, mais uma vez mais, ele olha agora para diante. Então, olha para baixo, para a sepultura, olha para trás. Olha para baixo no sentido da sua morte, para ficar mais claro. Olha para trás no sentido de alguém que completou a carreira. E agora olha para diante. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O meu trabalho na terra está terminando. Resta-me agora somente aguardar o recebimento dessa coroa e nada mais. Sua poderosa fé, queridos líderes, saltava por cima de tudo e ele via somente a Jesus, seu todo-prevalente advogado, o sangue da aspersão e os pecados perdoados. Disse ele: uma coroa me está reservada. O próprio Senhor a entregará a mim. Paulo falava como se estivesse contemplando tudo com seus próprios olhos. Talvez ele estivesse tendo uma visão do passado, do presente, do futuro, ou aquele momento que nós fazemos uma avaliação e tudo vai passando pela cabeça. E até conseguimos trazer imagens desses momentos. Esse ponto é a forte certeza da esperança com a qual o apóstolo contemplava as suas próprias possibilidades no dia do julgamento final. Queridos, há quatro coisas que desejamos apresentar nessa hora. O bispo aos leitores do livro, eu aos que ouvem o resumo dessa ministração, aos ouvintes. Ao falar sobre a questão da segurança, isso será clarificado. se nós alistarmos imediatamente. Em primeiro lugar, procuraremos mostrar que uma esperança firme, tal como aquela expressa por Paulo, é algo verdadeiro e bíblico. Em segundo lugar, faremos a seguinte ampla concessão. Uma pessoa pode nunca chegar a sentir essa firme esperança e ainda estar salva. Em terceiro lugar, vamos expor algumas razões pelas quais essa plena certeza da esperança é algo extremamente desejável. Em último lugar, o bispo procurou salientar algumas das razões pelas quais raramente se obtém uma segura esperança, e eu endosso como leitor e agora como quem ministra a luz desse testemunho do livro Santidade. Há uma íntima conexão entre a verdadeira santidade, a santidade bíblica e o senso de segurança. Irmãos, guardem essa frase porque ela é imperativa. Há uma íntima conexão entre a verdadeira santidade e o senso de segurança. A verdadeira santidade bíblica e o senso de segurança. Quando mais se manifesta a santidade, geralmente existe mais segurança. Uma segura, então, em primeiro lugar, uma segura esperança é algo verdadeiro e bíblico. Em primeiro lugar, portanto, nós temos que mostrar que uma esperança firme é algo verdadeiro, é algo bíblico e, portanto, pertence ao campo da santidade bíblica. A palavra de Deus, ao que nos parece, ensina distintamente que o crente, o cristão, pode chegar a ter uma segurança confiante no que concerne a sua própria salvação. Em suma, embora assaltado por muitos conflitos internos, compartilho com os irmãos, hoje é um dia que, diferente dos outros, estou vivendo com lutas internas, orando e buscando o testemunho interior do Espírito acerca do que vamos fazer logo adiante. E muitas vezes somos assaltados por esses sentimentos. São conflitos internos que nós passamos em luta contra o pecado. Esperará a morte e o juízo sem qualquer temor o homem e a mulher que permanecer assim, embora assaltado por conflitos internos, em luta contra o pecado. Não vai ficar observando e pensando na morte com medo, mas vai olhar para tudo isso sem qualquer temor. Afirmo que essa é uma doutrina constante na Bíblia Sagrada e parte da santidade bíblica. A vasta maioria dos cristãos mundanos e indiferentes dentro das próprias fileiras evangélicas, se opõem à doutrina da segurança do crente. Eles se opõem porque são mundanos, e como mundanos, eles odeiam a Jesus e odeiam o Evangelho. Podem estar travestidos de cristãos, mas na verdade eles não passam de mundanos. Admito francamente que há algumas pessoas presunçosas que professam sentir-se confiantes acerca daquilo que as Escrituras não garantem. Sempre haverá pessoas que pensarão bem a seu próprio respeito, embora reprovadas por Deus. Da mesma maneira que sempre haverá pessoas que pensarão o pior sobre si mesmas, embora Deus as aprove. Mas a despeito de tudo isso, A segurança na salvação é uma realidade e uma verdade. Os filhos de Deus não devem evitar a adoção de uma verdade bíblica meramente porque alguns a têm sujeitado a abusos. Nenhum cristão deve abandonar a verdade da santidade bíblica porque alguns têm abusado mesmo desse princípio bíblico. Que estipulam as Escrituras? Pergunta o autor. Se a segurança do cristão não é ensinada ali, então nada terei para dizer a respeito. Jó não disse, depois revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Se encontra em Jó, capítulo 19, e ele o faz em tom de interrogação. Eu estou fazendo como afirmativa, tá bem? Para que corrobore com a argumentação que estou fazendo no diálogo com o texto. Não foi Davi quem disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Outra indagação do Salmo 23, versículo 4, mas você pode fazer como outra proposição também. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo, a vara dele e o seu cajado me consolam. E Isaías também não declarou: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti? Isaías 26, versículo 3. E novamente, o efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Isaías 32, 17. Porventura não diz Paulo na Epístola aos Romanos? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Sempre o autor está fazendo em tom de interrogação, dizendo, porventura não diz Paulo, porventura não diz Isaías, e eu estou fazendo como uma afirmativa proposicional. E os irmãos já entenderam por quê. A ideia é fazer essa afirmativa como um princípio da santidade bíblica, e não escreveu Paulo aos crentes de Corinto, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna no céu, 2 Coríntios 5, versículo 1. E outra vez, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, 2 Coríntios 5, versículo 6. Não instruiu ele, Paulo, a Timóteo? Sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ainda mais textos. Pastor, mas por que tanto texto? Eu repito, estou falando, estamos falando de santidade bíblica. Precisamos de respaldo bíblico e não de um versículo, e não de um capítulo somente, e não de um livro somente. Toda a coesão que deve ter, que deve haver entre um versículo e o seu capítulo, o capítulo e o contexto do livro junto com o bloco a qual faz parte na Bíblia Sagrada, e esse bloco com a totalidade do ensinamento da Escritura. Então, Paulo disse aos Colossenses: e tenho toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Colossenses 2, versículo 2. E também aos Hebreus: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Embora em Hebreus não possamos afirmar que é diretamente do apóstolo Paulo. Pode ser dele, de um discípulo, de outro apóstolo. Aí fica uma indagação para que o Senhor nos responda lá no céu. Aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé. Hebreus 6:11, Hebreus 10:22. Não declarou Pedro expressamente? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a nossa vocação e eleição. 2 Pedro 1, versículo 10. Não deixou João registrado? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. E novamente, essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. E finalmente, não disse ele: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Eu repito, para quem estiver lendo, para quem estiver lendo simultaneamente, você está olhando para o texto e está vendo interrogação. Eu optei, na ministração do texto, por fazê-lo como uma afirmação. Tá bem? Acho que fica claro para todos. E da minha parte, sinto, visto que preciso aceitar essas passagens bíblicas em seu sentido mais claro e óbvio, que a doutrina da segurança do crente, do cristão, é verdadeira. Certamente isso deveria ensinar-nos que a humildade profunda e a mais absoluta segurança são perfeitamente compatíveis uma com a outra, não havendo qualquer conexão necessária entre a confiança espiritual e o orgulho. Uma coisa é confiança espiritual, é bênção, certeza da vitória, certeza de que eu sou filho do Senhor, lavado, redimido no seu sangue, tendo meu pecado pago na cruz do Calvário. Outra coisa é a vaidade, é o orgulho, a concupiscência da carne. Outro sim, a minha resposta é que muitos têm obtido tão segura certeza da esperança como o nosso texto expressa, mesmo nesses tempos modernos. Isso ele dizendo no século XIX. E nós, no século XXI, hein, irmãos e irmãs, líderes, isso tem acontecido e continua acontecendo, e é bastante, e é o bastante. Em último lugar, a nossa resposta, toma liberdade junto com o autor, em nome do Senhor, é que não pode ser errado sentir-se confiante a respeito de uma questão sobre a qual Deus fala incondicionalmente. Crendo com decisão, quando Deus promete com decisão, estando plenamente persuadido de haver recebido o perdão e a paz. Quando dependemos da palavra e do juramento daquele que jamais muda, o Deus imutável, invisível, mas real. Aleluia. Portanto, irmãos e irmãs, líderes, a segurança, afinal de contas, não é mais do que uma fé plenamente desenvolvida. Falamos muito isso na última ministração sobre fé. Não teremos que demorar mais sobre esse aspecto do assunto. Pensamos que todos podem admitir que Ficou demonstrado que há bases reais e sólidas para a assertiva feita de que a segurança do cristão é uma realidade bíblica. Repito, a segurança do cristão é uma realidade bíblica. Preciso fazer só um esclarecimento. O autor trabalha e o tradutor para o português com a palavra crente. Estou trocando também a palavra crente por cristão, como se eu mesmo estivesse traduzindo o texto, porque crente no nosso meio também ganhou alguma conotação um pouco duvidosa nas últimas décadas. Crente, dizem alguns, todo mundo é crente numa coisa, crente em outra. Alguns dizem até que até o diabo é crente, porque ele crê, só que não se dobra, não se prostra, não confessa Jesus como Senhor. Então, por isso estou fazendo essa observação, essa outro tipo de consideração. Ao invés de chamar de crente, todas as vezes chamo de cristãos e algumas vezes uso a palavra que foi traduzida como crente. Em segundo lugar, irmãos, um crente pode nunca chegar a ter essa segurança e a segura esperança. E, no entanto, ele pode ser salvo. Ele pode nunca chegar a ter essa segura esperança que o apóstolo Paulo teve. Pode nunca chegar ao estágio de fé que o apóstolo Paulo teve, que Pedro teve, que outros mártires da igreja tiveram na igreja primitiva, que outros têm até os dias de hoje, mas pode ser salvo. Todos os filhos de Deus têm fé, mas nem todos se sentem em segurança. Penso que esse é um conceito que não deve ser esquecido. Todos os filhos de Deus têm fé. Quem nasceu de novo? Quem nasceu de novo tem fé. Mas nem todos se sentem nessa plena segurança que o apóstolo apresenta. Penso que esse é um conceito que não deve ser esquecido ou jamais confundido. Que nós estamos falando de estágios diferentes. Alguém que teve um novo nascimento, tem a segurança, tem a fé e a segurança para a salvação, mas não alcançou esse gozo de dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Essa segurança ele não tem. Pode não ter. Bem, irmãos e irmãs, sendo assim, até o fim dos seus dias, talvez nunca venha libertar-se de algumas grandes ansiedades, algumas dúvidas, alguns temores, porque a vida cristã é real, a vida cristã dessa pessoa é real, mas ela, em algum lugar do caminho, estacionou. Não estacionou ao ponto da pessoa voltar atrás, de negar a Jesus, de deixar de reconhecê-lo como Salvador e Senhor, não estacionou e nem fez o retorno para o Egito, para o mundo tenebroso, não se rendeu às garras de Satanás, não cedeu ao mundo tenebroso, não voltou à velha natureza, mas em algum momento, por razões as mais diversas, pode ter dado uma estacionada, interrompido o crescimento e parado, paralisado, em algum estágio da fé que não lhe propicia essa segurança que o apóstolo apresenta. Então, não vamos ficar com dúvida quanto a isso. Não, podemos confundir essas duas coisas. Essa primeira segurança que nós falamos, apostólica, pode não ser a experiência de muitos que nós vamos encontrar no céu. Por esse motivo já explicado. A pessoa tem a segurança necessária e tudo mais necessário para a vida cristã, mas não caminhou até o ponto de declarar o que Paulo declarou. E não só declarar, sentir essa segurança que a santidade bíblica pode gerar na vida de alguém que caminha até onde ele caminhou, até onde muitos homens e mulheres caminharam ao longo de 2000 anos. Uma criança pode nascer herdeira de colossal fortuna, um exemplo para você, e nem saber ou tomar consciência da sua imensa riqueza. Nasceu agora, não sabe, não tem consciência. Pode viver como infantil e morrer como infantil. Uma pessoa infantil, uma criança que venha a falecer, sem jamais ter reconhecido quão grandes eram as suas posses materiais. Tá bem? Esse é um exemplo excelente. Por semelhante modo, um homem pode ser uma criança na fé, dentro da família de Cristo, pensando e falando como uma criança cristã. E assim, embora salvo, nunca venha a desfrutar de uma vívida esperança, nem venha a reconhecer jamais os reais privilégios envolvidos em sua herança espiritual. Penso que esse exemplo, fala por si, fala aquilo que precisamos dizer. Portanto, queridos, a fé no Senhor Jesus Cristo é algo que um homem deve ter. Não há de duvidar sobre isso, se ele tiver que ser salvo. Desconheço outro meio de acesso ao Pai. Não vejo qualquer indício de misericórdia, exceto através de Cristo, diz o bispo. Um homem precisa sentir os seus pecados e o seu estado de perdição. Ele deve vir a Cristo em busca de perdão e salvação. Ele deve apoiar sobre Cristo a sua esperança e exclusivamente sobre Jesus Cristo. Mas se alguém só tiver a fé até esse ponto, por mais fraca e débil que ela seja, então poderei afirmar com o apoio das próprias Escrituras que tal homem não perderá o céu. Eu abro um parêntese na linha de raciocínio do bispo, mas para corroborar, não houve espaço de tempo para que o ladrão na cruz, aquele que o Senhor Jesus prometeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele não teve tempo de desfrutar, não houve condição temporal, não houve possibilidade de que ele desfrutasse de uma série de ensinamentos que os apóstolos até poderiam fazer em sua vida e tudo mais, porque ele se salvou ali na última hora. Acontece com pessoas, também já exemplifiquei em outras ministrações. Quando nós ministramos o plano de salvação e a pessoa verdadeiramente, sinceramente, não é uma coisa que você perceba que a pessoa está ali só em desespero, não. A pessoa sinceramente aceita Jesus faltando 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu tenho uma pessoa muito querida que 2 anos antes da salvação familiar entregou a vida a Jesus. E ele teve 2 anos de vida, mas também adoecido. Não houve tempo para uma série de questões que você talvez esteja tendo em sua vida. 20 anos de salvação, 30 anos de salvação. Há outros casos em que a pessoa aceita Jesus já próximo da morte, próximo de uma UTI. E aí não há possibilidade. A salvação é inquestionável se houve sincero arrependimento e aceitação do Senhorio de Cristo e da salvação em Jesus. Todavia, o crescimento não é o mesmo do apóstolo Paulo ou do apóstolo Pedro, para não dizer dos outros irmãos e irmãs nesses 2000 anos. O Senhor Jesus é alguém dotado de um coração compassivo, cheio de ternas misericórdias. Ele não dá atenção à quantidade da fé, mas antes à qualidade da fé. Ele não mede o grau da fé, e sim a sua realidade. Para Deus tem que ser real. Tem que ser qualitativa. Por isso nós não nos iludimos com o número. Não nos importa só números. Não nos importam os números. Importa a qualidade das pessoas que estão sendo geradas nesse ministério. Jesus é assim, ele nunca esmagaria uma cana quebrada, nem apagaria uma torcida que fumega. Ele jamais permitiria que se dissesse que uma pessoa pereceu ao pé da cruz. Jamais. Se essa pessoa sinceramente o reconhecesse como Senhor. A gente não sabe até que ponto isso é uma realidade após a crucificação, após a ascensão de Jesus, mas conta-se sobre possíveis arrependimentos de soldados que crucificaram Jesus. Aquele momento, não só o momento da crucificação, mas conta-se de episódios que podem ter acontecido na vida desses homens que aceitaram, vieram possivelmente aceitar Jesus a posteriori. Bem, declarou o Senhor: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Portanto, líder, há graus diversos na santificação. Santificação é processo. Diferente da justificação, a santificação é processo. Na justificação, Jesus faz toda a obra e você não vai ter que recorrer, como eu digo, na primeira instância, segunda, terceira. Não, ele justificou você, ele pagou os seus pecados. E se você o aceita como Senhor da sua vida e Salvador, você está salvo. A obra é, a graça justificadora é imediata. A única mediação é a de Jesus e a da nossa fé nele. Mas é sem processo. O processo que se dá é o processo de que Jesus leve os pecados de todos nós. É esse o processo que se deu. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Esse é o processo. E nós o aceitamos e aí somos salvos. Mas da nossa parte, não. Somos justificados pela fé. E temos paz para com Deus. Por outro lado, a santificação é por excelência, por definição, é processo. É um processo. Não, porém, na justificação. Tá bem? Vou repetir mais uma vez. Aquilo que está escrito e jamais falhará. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E não todo aquele que tiver forte e poderosa fé. Isso já é um processo de santificação. Todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10, 11. Então são duas operações diferentes da graça. Na operação justificadora da graça, você crê. O Espírito Santo gera em você o crer. E pela sua fé, ele te salva. Na operação da graça santificadora, você tem um processo de caminhar em direção à imagem e semelhança de Jesus. Ponto. Acredito que é muito importante manter em mira essa distinção entre a fé e a segurança do cristão. Essa distinção explica coisas que, para um inquiridor da vida cristã, da religião cristã, às vezes tem grande dificuldade para entender, mas para você não, porque o Espírito Santo te revela, te explica. Mas é bom que você conheça bem esses dois elementos distintos, as duas operações diferentes aí da graça, para saber explicar da razão da sua fé, ajudar as pessoas. Lembremos-nos do fato que a fé é a raiz e que a segurança é a flor. Sem a menor sombra de dúvida, ninguém pode ter a flor se também não tiver antes a raiz. Mas não é menos certo, não, que é possível haver raiz sem ter a flor. Não é menos certo. É possível ter a raiz da fé que te salve sem ter a flor do processo da santificação. A segurança do cristão é aquela atitude que teve Estevão, calmamente de pé em meio aos seus assassinos, outro mártir da igreja, primeiro grande mártir, ao mesmo tempo em que se exclamava: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos 7:56. Estevão, o diácono, foi apedrejado até a morte. Depois, só para você saber em termos de história, o próximo que morreu pela ordem foi Tiago. Tiago, um dos 12, né? Não o irmão de Jesus. Tiago, um dos 12. Esse morreu ao fio da espada. Então, a fé, voltando, a fé é a atitude do ladrão penitente que clamou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23, 42. A segurança do crente é a atitude que teve Jó, assentado no pó, recoberto de feridas, mas afirmando: Porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Palavra que me consola nesse dia, nessa noite. Espero que console você. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó capítulo 19, versículo 25. E também, ainda que ele me mate, nele esperarei. Em terceiro lugar, irmãos, irmãs, líderes, razões pelas quais a plena certeza de esperança é extremamente desejável. Então, nós já vimos dois itens daqueles que nós falamos. O segundo ponto é: um crente pode nunca chegar a ter essa segura esperança. No entanto, ser salvo. Não tem a esperança que o apóstolo teve, mas ele alcançou a salvação. A primeira é uma segura esperança, é algo verdadeiramente bíblico. Pertence à santidade bíblica. E a terceira, razões pelas quais a plena certeza de esperança é extremamente desejável. Passemos agora ao terceiro elemento ao qual nos referimos. Apresentarei, diz o autor, algumas razões pelas quais, em plena certeza de esperança, é algo extremamente desejável. Continua ele: Eu gostaria de ver menor número de porventuras. Porventura isso, porventura aquilo, na família do Senhor. E de ver um maior número que pudesse dizer: Eu estou persuadido. Ou estou persuadido, onde o sujeito já está presente, né? Estou persuadido. Oxalá todos almejassem os melhores dons, não se contentando com menos. Há muitos crentes que perdem o clímax da bem-aventurança que o Evangelho tenciona proporcionar. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, desse terceiro item, relembremos-nos, pois, antes de tudo, que a segurança na salvação é algo desejável, porque causa do atual consolo é algo desejável por causa, perdão, do atual consolo e paz com que nos brinda. Então, repito. Relembremo-nos, pois, antes de tudo, que a segurança na salvação é algo desejável por causa do atual consolo e paz com que nos brinda. A maior coisa que podemos desejar, líder, depois da glória de Deus, é a nossa própria salvação. E a coisa mais doce que podemos desejar é a certeza da nossa salvação. Nessa vida não podemos ir além da certeza daquilo que será desfrutado na vida futura. Todos os santos desfrutarão do céu quando partirem desse mundo, mas alguns santos desfrutam do céu enquanto ainda estão na terra. Isso quem disse foi Joseph Kahn, em 1656, 53. Enquanto um crente, um cristão, não puder ir além de um eu espero ou de um eu confio que, é manifesto que ele sente um certo grau de incerteza. Isso é lógica pura, né? Tá bem? Lógica pura. Eu espero, eu confio que. É manifesto que ele sente um certo grau de incerteza sobre o seu estado espiritual. Suas próprias palavras revelam muita coisa. Ele diz: espero, porque não ousa dizer eu sei. Ora, a segurança na salvação muito contribui para libertar um filho de Deus dessa dolorosa variedade de servidão contribuindo para ministrar-lhe consolo. Dessa forma, irmãos e irmãs, a segurança o torna paciente na tribulação, calmo quando perde algum ente querido, inabalável na tristeza, destemido diante das más notícias, contente sob todas as condições da vida, porquanto ela lhe empresta um ponto fixo no qual firma o seu coração. Ela adoça os seus cálices amargos, diminui a carga de suas cruzes, alivia a aspereza dos lugares por onde tiver que viajar, ilumina o vale da sombra da morte. A segurança, ah, irmãos, a segurança na santidade bíblica sempre fará o crente sentir que dispõe, o cristão sentir que dispõe de algo sólido por baixo dos pés, de algo firme no que apoiar as mãos, um amigo certo durante o trajeto, um lar garantido ao terminar a jornada. A segurança na salvação ajuda o cristão a suportar a pobreza e os prejuízos sofridos. Ela o ensina a dizer: sei que tenho no céu uma melhor e mais duradoura riqueza. Não tenho ouro e nem prata, mas pertence-me a graça e a glória. E estas jamais poderão adquirir asas e deixar-me sozinho voando para longe. Ainda que a figueira não floresce, que não há fruto na vida, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Líderes da Igreja de Jesus, a segurança na salvação oferece sustento aos filhos de Deus. Mesmo sob as piores calamidades, ajudando-os a sentirem que tudo vai bem. Uma alma assim segura dirá: embora me tenham sido tirados esses entes amados, contudo Jesus continua o mesmo e está vivo para todo sempre. Tendo ressuscitado dentre os mortos, Cristo não mais morrerá, embora minha casa não seja como a minha carne e o meu sangue desejam, contudo disponho de uma aliança eterna, bem definida e firme em todas as coisas. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 26, Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Romanos, capítulo 6, versículo 9, segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 5. Ah, líderes do Senhor Jesus, a segurança na salvação, de qualquer denominação que está nos ouvindo, você que é líder na casa do Senhor, a segurança na salvação capacita o cristão a enfrentar a morte mais violenta e dolorosa, sem qualquer senso de temor, conforme sucedeu a Estevão no começo da igreja cristã, ou como ocorreu a Cranmer, Ridley, Hooper, Latimer, Rogers, Taylor, na Inglaterra. O autor cita mais esses autores por ele ser um britânico. Mas eu poderia citar outros que deram toda a sua vida: Finney, Moody, Oswald Smith, que deram a sua vida, viveram a vida como Jesus desejava e deixaram um testemunho glorioso. A segurança fará seu coração recordar-se de textos como esses: não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eles não podem fazer mais nada, pode matar o cristão, e isso ainda está por vir. Uma perseguição frontal ao evangelho está para acontecer rapidamente, irmãos. A proibição da Bíblia, em nome de uma religião que contemple a todas, que não pareça falar mal de ninguém, uma espécie de globalização religiosa, uma espécie de um governo mundial que estabelece uma religião mundial também, onde não há um princípio de uma ou de outra, está prestes a acontecer. Prestes. Mas não temam aqueles que matam o corpo e que vão matar muitos cristãos, porque depois disso eles não podem fazer mais nada. E você pode declarar: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O poderoso consolo que a segurança na salvação pode nos outorgar, irmãos, irmãs, ao cristão na hora da morte, é um ponto que se reveste da maior importância. Relembremos-nos, além disso, que a segurança na salvação é algo desejável, porque todo cristão tende por fazer a fé, uma fé viva e atuante, o cristão que caminha na trajetória da santidade bíblica. O cristão que, à semelhança de Paulo, tem uma segura esperança, está livre das distrações do mundo, ele não atormenta sua alma com dúvidas sobre o perdão, sobre a aceitação, antes contempla o pacto eterno selado com o sangue de Jesus. A sua obra é concluída e as palavras inalteráveis do seu Senhor e Salvador, assim sendo, considera a sua salvação como um assunto resolvido. Desse modo, ele é capaz de dar atenção exclusiva à obra do Senhor e assim produzirá mais. Aleluia. Glória a Deus. A atenção exclusiva dada a qualquer projeto sempre obterá um sucesso maior. E é por isso que os irmãos, os cristãos, os protestantes, De modo geral, pelo menos até durante uns 3 séculos, 4 séculos, foram muito prósperos na modernidade. Se você lê o livro sobre a ética cristã e o espírito do capitalismo, você vai entender. Os irmãos dão a maior atenção da sua vida, é claro, às coisas materiais. Dane-se a missão. E virem-se os pastores e os missionários. De preferência, que vão fazer alguma coisa mais útil. Então eles deram maior atenção a outros projetos, ao projeto desse mundo, e prosperaram muito. Muitas das igrejas protestantes, pelo menos até o final do século XIX, porque aquele que dá atenção exclusiva a qualquer projeto sempre obterá maior sucesso. E os evangélicos, chamados cristãos, protestantes, até o final do século XIX, obtiveram muito sucesso na parte material. No século XX também, pastor, também, mas foi diminuindo, porque a concentração de riqueza é cada vez maior na mão de um número cada vez menor. Se nós temos, por um lado, uma ideologia que nega frontalmente a Deus e declara frontalmente, mesmo que depois com uma tentativa mentirosinha para gente imbecil que não sabe ler nem escrever, ou gente ignorante, né, que não teve essa oportunidade, como a escola de Frankfurt. Por um lado, a ideologia que nega Deus e depois usa a fé em Deus como um instrumento para uma pseudo-revolução igualitária, onde, na verdade, quem sai bem é a liderança do partido, a nomenclatura do partido. Por outro lado, o espírito capitalista, os irmãos cristãos, são voltados para o projeto de ganhar, ganhar e ganhar. Dinheiro e ter sucesso. E as mensagens que eles mais gostam são essas. Não são essas que a gente fala de santidade bíblica. Eles querem ganhar. E aqueles que pertencem a igrejas históricas, que têm muitas instituições, eles querem entrar nas melhores funções dentro das instituições, porque eles querem ganhar. Se for preciso para isso, falar até um discursinho pseudo-social. O pseudo-esquerdista, para entrar numa instituição, ele entra, ele fala, não tem problema, desde que ele ganhe muito dinheiro. Ele é vermelho por fora, mas verde do dólar por dentro. E outros são verdes mesmo por dentro e por fora. É dinheiro e dinheiro e dinheiro. A atenção dada a qualquer projeto sempre obterá um sucesso maior. Se a santidade bíblica se tornar o motor da igreja, novamente, como foi durante pelo menos uns 300 anos na igreja primitiva, então nós obteremos um sucesso em cada cidade, bairro, cidade, igreja, denominação. Nós espalharemos a santidade bíblica sobre a terra. Mas para isso é preciso romper com o espírito capitalista, o espírito socialista e nos render ao Espírito Santo. E eu não estou falando para você decidir entre um e outro, pode escolher o menos pior, problema seu, se você ainda está pensando em escolher o menos pior. Agora, você foi chamado por Deus é para escolher o Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Salmo 51, versículo 12 e 13. Lembremos-nos, além disso, que a segurança do crente é algo desejável, porque tende a fazer dele um crente resoluto, determinado, com afinco, capaz de ir até ser degolado, até ser crucificado de ponta cabeça, até morrer na ilha de Patmos, como Paulo, Pedro e João. Em suma, eu não duvido que uma das causas secretas desse cochear entre dois pensamentos, ter dois senhores, na verdade, é a ausência de segurança dos irmãos da salvação. Sabe onde eles sentem segurança? Eles sentem segurança no dinheiro. E como eles sentem segurança no dinheiro, o que eles querem é dinheiro para obter a segurança. Quem pode mais dar testemunho sobre isso são os líderes das denominações. Esses são porcos mesmo. Eu receito um livro para você. Recomendo um livro para você. Se chama Revolução dos Bichos. É uma crítica ao que acontecia na União Soviética, mas ele tem um ensinamento que vai muito além disso. Ele mostra que no final da festa nós não conseguimos distinguir mais quem são os homens e quem são os porcos. Esses líderes, eles não passam de porcos. Eles são capazes de viver uma vida de deleite com as suas esposas e famílias. São capazes de passear bastante com os seus filhos. São capazes de desfrutar do melhor nas suas mesas, mas eles abandonam por completo a obra de Deus. Sabe por quê? Porque a segurança deles é verde. Mas é verde do dólar. Discurso pode ser até diferente, mas eles confiam mesmo é no dólar ou no euro. Por isso eles não têm segurança na salvação. Quando as pessoas podem dizer com toda convicção, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Então o curso seguido por elas não mais continua tortuoso. Finalmente, irmãos, relembremos-nos de que a segurança na salvação é algo desejável, porque tende por produzir cristãos mais santos. O que nós estamos precisando ao findar, no penúltimo capítulo desse livro, é levantar um exército de santidade bíblica, homens e mulheres em santidade bíblica, santos e santas, servos e servas, solidários e solidárias, como há um documento do Colégio dos Bispos, talvez um dos melhores, se não o melhor, da Igreja Metodista do Brasil, mas eu vejo isso em poucos. Vejo no Bispo Nelson, mais um ou dois. Irmãos e irmãs, é a hora. Se essa segurança da santidade bíblica e da salvação vier para você, assim mesmo você vai se purificar. Tudo o que em Jesus tem a sua esperança, assim como ele é puro, será puro também. Leia 1 João capítulo 3, versículo 3. Uma esperança que não purifica é um escárnio, é uma ilusão, é uma armadilha, é uma isca. Uma esperança que não purifica é uma excrescência. A esperança precisa purificar, gerar santidade. O cristão que mais goza da luz do rosto reconciliado com Deus é o homem que mais teme perder as suas bem-aventuradas consolações divinas, receando muito fazer qualquer coisa que venha entristecer o Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando eu falo de líderes, você pensa. Vocês que estão ouvindo, já passamos de centenas, né? De mil, que os líderes gostam de ouvir isso, não, não gostam, eles odeiam. Porque o mundo, eles são do mundo, eles odeiam, as trevas odeiam a luz. Não é a mim que eles odeiam a Jesus, eles odeiam a luz, eles odeiam a santidade bíblica. Podem até ocupar lugar na igreja que tem como inspiração espalhar a santidade bíblica sobre a terra como vocação, mas na verdade eles odeiam essa palavra. Eles não querem fazer nada, eles não querem gastar quase nada para espalhar a santidade bíblica. Ora, eu pergunto agora, junto com o bispo Rayl, nunca lhe ocorreu que a sua negligência quanto à segurança, segurança, que é o tema desse capítulo, segurança de santidade bíblica, seja o principal segredo? Você é negligente quanto à segurança. Talvez porque o principal segredo, esse seja o principal segredo de todos os seus fracassos na vida cristã, que abaixa a medida da fé que lhe satisfaz, a mediocridade, a fé medíocre, pode ser o motivo do seu baixo nível de paz. Poderia você pensar, ser estranho, que as suas graças cristãs são débeis, são esmaecidas, se sua fé, que é a raiz e progenitora de todas elas, permanece débil, enfraquecida? Ora, não há dúvida, aceite hoje esse conselho, procure aumentar sua fé, irmão, irmã, procure aumentar sua fé, líder, procure aumentar sua fé, ó, grande liderança denominacional, busque a firme esperança da salvação, o exemplo do apóstolo Paulo, procure obter uma confiança simples, porque Deus é simples. Aquilo que é perfeito é simples. Para quem não entende, outro dia, já faz 1, 2 anos, alguém me disse assim, um grande pensador, me disse assim, não é possível você esteja falando isso, porque Deus, eu aprendi na ciência que Deus é absoluta complexidade. Então não aprendeu nada, porque a perfeição é por definição simples. O que é complexo? É aquilo que está fora de Deus, é a ausência de Deus. A própria ciência, com as suas questões, com as suas hipóteses, com as suas buscas, com as suas antíteses, com as suas novas sínteses que serão superadas, essa sim é cheia de complexidade. Quando você chega à perfeição, ao perfeito, perfeito, perfeito, multiplicado pelo infinitamente perfeito, você alcançou o simples. Porque o perfeito é simples. Por que simples? Porque ele é perfeito. Não há nada a adjetivar sobre ele. Não há nada a perguntar. Não há nada a acrescer. Não há nada a retirar. Ele é simples. Agora, quando você está diante de algo complexo, pensando que isso está o aproximando da plenitude, não, ao contrário. Quanto mais complexo é algo, maior é o sinal de que você está longe do resultado perfeito. Porque o perfeito, por definição, tem que ser simples. Aquilo que é, é. Aquilo que não é, não é. Então é complexo. E do nada, nada provém. Lição básica, lição número 1 para um pensador. Pena que no colégio, né, no estudo secundário, agora chamado de ensino médio, as pessoas seguem aquele semi-analfabeto Descartes, né, que é um plagiador do pensamento de Agostinho, e elas saem repetindo isso o resto da vida. Ele plagiou tudo Só trocou a presença de Deus pela dúvida metódica. Mas plagiou no bloco, em sequência. Não é resumir, não. Não é dar o crédito, não. É plagiar mesmo. Com a sua dúvida metódica, que nada mais era do que afirmação axiomática da presença de um Deus que é perfeito. Então, meu irmão, minha irmã, para encerrar, procure obter uma confiança simples, como de uma criança, nas promessas de seu Deus. Esforce-se por ser capaz de dizer em uníssono com Paulo, na nossa abertura hoje: sei em quem tenho crido, estou persuadido de que ele é meu e de que eu sou dele. Simples assim. Algumas causas prováveis por que tão raramente é obtida uma segurança segura. É isso. Uma das causas mais comuns, suspeita o autor, é um ponto de vista deficiente da doutrina da justificação. Não entendeu que está tudo pago. Não entendeu a doutrina da graça justificadora de que está tudo pago. Então, esse é um dos problemas primeiros. Não percebe-se claramente que a realização de Jesus Cristo, e não a obra de ninguém, nem a obra da própria pessoa, quer no todo, quer em parte, quer direta, quer indiretamente, a única base da nossa aceitação diante de Deus, que é a justificação, que a justificação é algo que tem lugar inteiramente fora de nós. O máximo que nós participamos, me permitindo o autor um adendo, é a aceitação disso. Porque o homem tem livre-arbítrio. E ele, como puritano, tem esse problema com a questão do livre-arbítrio. Mas entenda, justificação é algo que tem um lugar inteiramente fora de nós, na ação gratuita. Como Deus nos ama, ele nos criou um ser de diálogo e resposta. Então, a mim cabe aceitar, mas toda obra justificadora é dele, não havendo necessidade de nenhuma contribuição minha, da nossa parte, da sua parte, exceto a simples fé, e que o mais fraco dos cristãos está tão plena e completamente justificado como aquele dotado da fé mais vigorosa, o ladrão da cruz, semelhante ao apóstolo Paulo, nesse aspecto da justificação. Alguns crentes, entretanto, não parecem compreender, não entendem isso. Vai na igreja, dá oferta, entra, sai, mesma coisa. Também os púlpitos são de uma mediocridade doentia. Alguns crentes, entretanto, não parecem compreender que há uma enorme diferença entre a nossa justificação e a nossa santificação. A nossa justificação é uma obra inteira e perfeitamente completada, não admitindo graus. E como se trata de uma questão judicial, não admitindo estâncias. A nossa santificação é algo imperfeito, incompleto, e assim continuará a graça santificadora sendo até a nossa última hora de vida. Leia Wesley, você que é metodista, leia, pelo amor de Deus! E se não entender, peça para pessoas virem explicar na sua igreja local, senão permanecerão mornos e jamais espalharão a santidade bíblica. Pelo amor de Deus, leia! Tal cristão precisa saber o que significa simplesmente crer e ser justificado mediante a fé antes de poder esperar e sentir a segurança na salvação. Pastor, e esses adendos que o senhor colocou de filosofia e Para ler Wesley e essa coisa toda, será que é necessário? Não, para justificação não, mas eu quero dizer que para santificação sim. Você precisa aprender e aprender e aprender, conhecer e prosseguir em conhecer. Lema da Igreja Assembleia de Deus Galileia: conhecer e prosseguir em conhecer. Livro de Oséias. E para isso, para conhecer, precisa pedir revelação de Deus e também se esforçar, ser diligente, aprender a pensar como conceito de simplicidade, porque aquilo que é perfeito é. Nada pode se dizer mais, nada pode se retirar mais, nada pode se adjetivar mais. Isso é a lição número um, né? Se não teve no colegial, no secundário, sei lá, no ensino médio, sinto muito, vai fazer isso agora. Todo cristão precisa saber, irmão, irmã, o que significa simplesmente crer. Simplesmente crer e ser justificado. Essa é a absolvição, mediante a fé, antes de poder esperar sentir a segurança na salvação. O nosso tema é segurança na salvação e depois a segurança na santificação. Feliz é aquele que realmente compreende que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, pessoal do judaísmo ultra tardio, que tenta transformar o cristianismo num neo-judaísmo, misturado com vertentes de pentecostalismo disforme, feliz é aquele que realmente compreende que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. As obras da lei serão sempre boas, perfeitas e agradáveis, porque essa é a vontade de Deus, mas elas não vão te justificar. Uma outra causa comum na ausência do senso de segurança na salvação é a preguiça quanto ao crescimento na graça. Essa eu não vou nem me estender, senão depois vocês não ouvem mais. Mas é a preguiça. Dos púlpitos ao último lugar da igreja, uma preguiça sem fim. Uma preguiça para se preparar todo dia e lá no último lugar, uma preguiça para aprender. E nas administrações, uma preguiça, uma má vontade para sustentar os obreiros para que eles possam preparar o melhor para servir. Então vira tudo feito no joelho, para não dizer outra coisa. O preguiçoso deseja e nada tem. A igreja é preguiçosa, deseja, mas nada tem hoje em dia. Provérbios 13, versículo 4. Uma outra causa comum de falta de segurança na salvação é uma conduta incoerente. Mas como ter uma conduta coerente se você não sabe nem o que é coerência e o que é incoerência? Na vida cristã, para saber isso, precisa saber o que é ortodoxia, o que é reta doutrina. Para saber o que é reta doutrina, alguém tem que te ensinar. Ou você tem que ler, você é um autodidata. A incoerência na vida é algo que destrói totalmente a tranquilidade de consciência, se você é incoerente. Gera até um esquizofrenismo espiritual, porque você passa a ser dois, três, cinco, dez, não é bipolaridade, é uma multipolaridade espiritual, porque você vai sendo mil coisas ao mesmo tempo. É cristão, é pentecostal, é judaizante, é toda essa coisa, tudo misturada, é tradicional, é não sei o quê. Sendo que as coisas, às vezes, umas são incompatíveis com as outras, elas não podem andar juntas, elas nunca andarão. Se você preferir continuar fomentando seus pecados queridos, não podendo resolver-se a desistir deles, se você não se dispuser a decepar a sua mão direita, arrancar da órbita o seu olho direito, quando a ocasião assim o exigir, então jamais, então já posso, já podemos afirmar que você não poderá desfrutar do senso de segurança na salvação. É inútil a suposição de que você se sentirá seguro e bem persuadido de que foi perdoado e aceito por Deus de qualquer maneira, a menos que você leve em conta todos os mandamentos de Deus a respeito de todas as coisas, como algo justo, odiando toda e qualquer forma de pecado. Então, veja bem, você vai observar o mandamento, vai odiar. Vai abominar, prefiro dizer do que odiar, vai abominar o pecado, vai querer o que é justo. Como diz o Salmo 119, 128, você não vai romper com a lei. Só que você vai entender que a lei não vai ser capaz de salvá-lo. Existe uma lei no país que diz não pode matar, mas as pessoas vão e matam. A lei por si própria não é capaz de evitar um assassinato entre nós, um roubo entre nós. A lei escrita no Código Penal não é capaz de proibir alguém de infringi-la. Um único acã permitido no acampamento do seu coração, pois você pesquisa, líder, se não lembra dele agora, certamente debilitará as suas mãos e fará todas as suas consolações espojarem no pó. Você terá de semear diariamente no Espírito, se quiser colher o testemunho do Espírito. Aqui me lembro de Samuel Wesley, pai de John e de Carlos, o testemunho interior do Espírito Santo. Você não sentirá e nem achará que todos os caminhos do Senhor são agradáveis se você conhecer a lei do Senhor. Mas, a menos que faça esforço para agradar tudo ao Senhor e conheça isso, você não vai se santificar. Disse Davi: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você vai jogar fora isso que está no Antigo Testamento, varão? Porque você é de uma nova igreja aí, que não quer o Antigo Testamento, uma igreja neo-marciônica. Marcião era um herege da igreja primitiva. Está lá no Salmo 25,14. Ao que prepara o seu caminho, dá-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Salmo 50, 23. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. 1 João 1,7: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, e nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. 1 João 3,18 e 19: Ora, sabemos o que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. 1 João 2,3. Em último lugar, permita-me voltar a todos os cristãos que tiverem ocasião de ler essas páginas ou ouvir essas ministrações, dirigindo algumas palavras de conselho fraternal, diz o autor, e eu agora afirmo juntamente com ele em forma desse resumo. Se ainda não obtiver uma firme esperança de haverem sido aceitos por Cristo, resolvam hoje isso, para que sejam salvos. Busquem hoje Esforcem-se nesse sentido. Não deem descanso ao Senhor enquanto você não conhecer aquele em quem vocês têm crido. Diga, Senhor, enquanto eu não me sentir perdoado de todos os pecados, eu não vou te dar descanso. No sentido de que cada um dos crentes hebreus procurasse ter a plena certeza da esperança. Você vai ver o capítulo 6, você vai se entender essa afirmação. Cada crente precisa ter a plena certeza da esperança. Também não se apegue somente aos princípios elementares da vida cristã, da religião cristã. Não fique só no rasinho da água, não. Prossiga até a perfeição. Prossiga até a perfeição. Ele não diz, mas eu digo mais uma vez: prossiga até a perfeição cristã. Não se contente com o dia dos pequenos começos. Nunca despreze os pequenos começos nas vidas alheias. Preste atenção. O começo é importantíssimo, o pequeno começo é maravilhoso, mas jamais se contente só com o começo em sua própria vida. Portanto, que um tema diário das suas orações seja o aumento da sua fé, para que você ganhe a segurança da santificação. De conformidade com a proporção da sua fé, assim também será a sua paz. Cultive mais a bendita raiz e mais cedo ou mais tarde, sobre a bênção de Deus, você poderá dispor igualmente da flor, a segurança da graça santificadora. Faço mais três afirmativas e libero vocês depois de 1 hora e meia. Ai, muito tempo, pastor. É, quanto dura um jogo de futebol? 2 horas e a gente não sai de frente. Eu gosto também, como você. Ah, mas é melhor, é mais atrativo. Pode ser, mas não vai te guiar para a eternidade. Ah, irmãos, cuidado. O diabo é uma realidade, sendo extremamente poderoso. Satanás tentou o Senhor Jesus e levou Pedro a cair. E ele não deixará de assediar você, como você bem sabe. Então, mande isso para alguém, mande isso para as pessoas, mande para os amigos e diga: olha, vai durar 1 e meio o tempo do futebol ou o tempo em que você está limpando a casa aí. Deixe no lugar onde você ouve e vai ouvindo com atenção, mas tome uma decisão de alcançar a segurança justificadora, a segurança santificadora, a segurança do crente na santidade bíblica, do cristão. Prefiro dizer, finalmente, não se esqueça de que a segurança na salvação é algo que pode ser perdido por um certo tempo. Até mesmo pelo crente mais animado, a menos que ele tome cuidado. Eu vou mais longe, né? Como arminiano, ele pode ser perdido definitivamente. Você pode cair da graça. A segurança na salvação requer um cultivo diário. Imagine a santificação, que é um processo, requer um cultivo diário. Você está cultivando a sua santificação, meu irmão, minha irmã, líder. Grande liderança, presidentes, dê grande valor à segurança justificadora, dê grande valor à segurança santificadora, dê grande valor à santidade bíblica e à segurança que se obtém através da santidade bíblica. Nunca baixe a guarda. Quando no livro Peregrino, clássico de John Bunyan, clássico do pietismo e também do puritanismo. O cristão dormiu quando deveria ficar acordado, perdeu o seu certificado. Não se esqueça disso. Davi perdeu o seu senso de segurança por muitos meses ao cair em transgressão. Pedro o perdeu quando negou o seu Senhor, até que Jesus encontrasse com ele após a ressurreição. Cada um deles o reencontrou, indubitavelmente, mas somente após de terem vertido lágrimas amargas. As trevas espirituais chegam em lombo de cavalo e vão embora a pé. Elas chegam rápido, as trevas chegam rápido, mas para ir embora é uma luta. Sobrevém-nos então de nos darmos consciência da sua chegada. Depois partem com grande lentidão, gradualmente, e somente após muito tempo. É fácil correr colina abaixo, mas é um trabalho árduo subir por ela novamente. Desse modo, não se esqueça, de minha palavra diz o bispo, e eu aqui corroboro, palavra de cautela, e ao desfrutar da alegria do Senhor, vigie e ore para manter a santidade bíblica. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, a graça, a segurança da graça justificadora e a segurança da graça santificadora e a segurança da graça glorificadora, que nós não vamos trabalhar nessa sequência. Mas aqui encerramos hoje e prepare-se, não perca o último capítulo. Cristo é tudo. É maravilhoso. Mande para muitas pessoas, mas mande mesmo. E puxe mais pessoas para ouvir nesse WhatsApp. Avise para elas, só que é longo. Ninguém está se propondo a fazer longo para parecer uma coisa melhor. Seria de uma mediocridade que esse pastor, graças a Deus, já foi liberto. Não é isso. É que o tema é muito vasto. Ah, mas tem gente competente que resumiria assim, só poria o nome dos tópicos. Tem gente competente e preguiçosa que faria isso. Mas eu não vou fazer isso. Mande para pessoas. Dê o telefone. Dê o endereço do blog logo7.blogspot.com. Que logo a seguir nós voltaremos para o Evangelho de João. E se assim o Senhor nos permitir. Enquanto isso, Joel também será postado inteiramente. Então, faça isso. E hoje, busque essa segurança. A santidade bíblica gera essa segurança. A segurança justificadora, a segurança santificadora, e eu só vou apontar a segurança glorificadora. Como Paulo diz no futuro, encerrei a carreira, guardei a fé. E ele diz que está preparado para ele a coroa de glória. Um grande abraço a todos vocês. Com grande alegria reparto essa palavra na certeza de que uma revolução vai acontecer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Se fosse a minha, não ia acontecer nada. Se fosse de um outro, não ia acontecer nada. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Aliás, se fosse um bom orador, podia acontecer uma admiração. Se fosse um bom advogado, uma boa argumentação. Se fosse um cantor, uma admiração do seu canto. E essas coisas acontecem. Mas vou embora. O que eu estou lhe dizendo, meu irmão, minha irmã, é algo que vai garantir a sua vida